Lembrou de Mari, 5488. Papa, o meu Delta aquilo quilo. Autorizado, cabeceiro 97, o Delta aquilo quilo, 120 graus, 12 nós. Grato. Você vai fazer uma coordenação, abastecimento BR? É, pode tirar pra você aqui, pode pouso? 925, fica atento ao Airbus da Oceané, retorno pushback, posição 05. Após o mesmo autorizado ingressar na Juliette, posição 01. Após o avianta, ingresso na Juliette, posição 01, no voo no 925. 5729, aguarde pushback. Voo no 399, ponto cópia. 25 no 399. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita, na saída da Leda Bridge, onde intercepta o peso 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5410. Gente, autorizado São Paulo, São Oeste, 360, decola 10, curva à direita, saída da Leda Bridge, voa a peso 16. Bravo Hotel Zulu, boa trip, conforme rota do plano, transponder 5410, controle 1208, turno 399. Turno 399, potenciamento correto, são pronto, pushback, treinamento. Chamará para pushback, turno 399. 5, desça para 2000 pés, Senegal no 019, vetoração. Sinal ILS X-Way, pistão no 0, curva esquerda, pro 195, limite localizador. Ok, 2000, 109, esquerda, 195, limite ao lote, no 755. É o número 2, cópia. Solo Salvador, boa tarde, essa carga 848. Rádio 8427, muito boa tarde, prossegue via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10. Via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 10. Salvador, você é né? 4, 5, 4, 5. Frequência livre para coordenação, Mike Charlie Yank, atenta à área proibida de Camaçari. Mike Charlie Yank, reporte de retorno a Salvador. Delta, quilo, quilo, estou ciente, já que foi coordenado o abastecimento. Quebec, livre por 17, 120 graus, 12 nós. Se for só 7, então vai Quebec. Tem um short taxi. Pois é, mas tá perdendo. A série 2231, pronto, cópia. 3231. Gente, autorizado barreiras, nível de voo 200 via Whisky 42. Decola da 10 com a curva esquerda na estrada Momo após direto barreiras. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5421. 200 para barreiras, Whisky 42, decola da oeste com curva esquerda, saída Momo, direto barreiras 208, 5421. 5421, no chão, pronto, pushback, acionamento, passeio 2231. Camarão, obrigado. 1077.cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da Leda Bridge, onde intercepta o peso 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5417. Direita 060 para o localizador, 0944. Então 10 curva direita, na saída da EL, Leda, após Bridge. Upper Zulu 10, Smart, Barbacena e após a rota do plano. Controle 1208, o transponder 5417, o voo 1077. Gente, voo 1077 após SMAP, voa Lúvito, após Barbacena. Chame pronto para o chiveco acionamento. Chamará pronto no 4, 5, contato radar, suba para nível 380, saída da EL. Saída da EL, 380, 3145. Salvador, muito boa tarde aqui para o 241, no caso aqui da Romeu. Possível autorização para Monte Fábio. Localizador azul 9144. 200, decola da 10 com a curva direita na saída Arbor, após conquista, após retal, após o destino. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5425. Autorizado 200, muito claro, por favor, 0 curva direita, sai na boa, sai da boa, vitória da conquista, vitória da conquista, retal após o destino. 1208 ao controle, 5425, transponder 5241. 5241, no cotejamento com a reta, estamos pronto para o tiver acionamento. Baixou, 5241. 119. 2019, 5488. Frequência livre, boa tarde. Decimal meia. Torre 2691-44, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Só 3560 com a informação Quebec, passa 1180 para 1260. É 3560, acione identificação, autorizado PROA de ITAP, desça para o nível 050, QNH no 019. Direto ETAP 050 Centro, ajuste no 019, até 3560, obrigado. Meia linhas aéreas, decola aos 29, controle 120, décima 8, tenha uma boa viagem. 208 daqui a pouco, 634. Controle Salvador, uma boa tarde. O Xeré 6314, decolou na Momo, passa 1800. Xeré 6314, contato radar, suba para nível 380, saída Momo. 380 na Momo, poderia curvar esquerda na proa de Cogibo. Autorizado, o Xeré 6314. Obrigado, vou no Cogibo da presente, 6314. Não, tá. 9144, continue aproximação, aguarda pista livre. Boa tarde, azul 9144. Final, aguardando a pista livre. Webjet 5729, mantém o ponto de espera. Salvador, uma boa tarde, ao 3252-19, sente na informação da Rodel. CP5219, conquista 200, quanto cópia? Quanto cópia, 5219. Autorizado vitória da conquista, nível de voo 200, decola da 10 com a curva direita na saída Arbor, após direto conquista. O controle 120, décima 8, e o transponder 5437. Solo voo 399, pushback acionamento, posição 612. Voo no céu. Action for status. Autorizado pushback acionamento, chamará para o táxi, 399. 35219, tente da saída. Autorizado para a conquista, nível 200, vai decolar da pista 120, após decolagem, aproveitará a direita. No perfil da saída, Arbor. E após a volta da conquista. O controle em 1208 e o transponder 5437 por 35219. 5219, protegimento correto, um plano de putback de saneamento. Trabalhamos, 35219. O gol no 175 visou, pressou na alta na 6 curta, bota. Goma 755, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, Goma 755. São 3297, autorizado o Puxive, excelente, são pronto táxi. Táxi 3145, chame Recife 1288. Recife 1288, transitando 3145. Alinhar e manter, Web. Alinhar e manter, cada mais. Sala 34, direito, 1219. 1219, da zona 440. Da Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. O ajuste é o cimento no 099, bom voo. Tem aqui para atento ao bonde da companhia. Está aqui para lá, via Pátio Índia, no ponto de espera, 2 meses, torno 399. Paulo Salvador, boa tarde, azul 9144, livrou a pista. 9144, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, azul 9144. Salvador, trânsito 3217 para o táxi com 151 a bordo, 3 horas 15 minutos, alternativa Guarulhos. 3217, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera 18 decimal 6, o juízo altímetro no 019, apenas confirmando, Salvador como alternativa? Confirmando Guarulhos como alternativa, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, onde formatou em 118,6. 3217. Sim, 3217, muito obrigado, bom voo. Obrigado. 360, quando possível, eu autorizaria voar da El? Autorizado. Da El 5729. Série 2231, fica atento ao Airbus da Tantaxiano após uma disposta reta guarda autorizada por estiver em funcionamento, chama o prototáxi. após a aeroportuária de Chamonix. Próxima, Juliette, azul 9144. 9144, fica atento ao repouso de atuação, taxiando após autorizar a ingressar na Juliette, posição 03. Após o TAN, prossegue para 3, azul 9144. Gente, reporte visual com o local de crise. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Zona 3, boa tarde. Nove da Gol. Tá visual com trip? Permitir, visual. Ok, após o trip, alinhar e manter o 1399. Após o trip, alinhar e manter o 1909, voo 1399. Confia. Pode para a descida, Mike Eco Delta. Mike Saliente, chama a torre 186. Mike Charlie Yankee, torre 186. 186 é o Mike Charlie Yankee. Salvador, Papa Romeu, Mike Charlie. Tem 488 aos 39, direito, 1219. 219, boa. Correu, Mike Charlie. Mike Charlie, que reporte 9 de 3 milhas, capseiro 97. Vai pousar na 97, na pista 10. 17, vai informar 3 milhas no final, Mike Charlie. Gente. Salvador, 3297 após o gol, alinhar e manter. Alinhar e manter no 0. 399, decolagem autorizada, 120 com 12. Decolagem autorizada, pistão no 0, vamos ver, 99. Liga no 077. Pode sair dentro do passageiro. Afirmo no 077, após o passageiro passar reta, aguarda autorizado para o CIVEC, são os obstáculos. Táxi passageiro 2231, 6161 a bordo, 6 horas e 30, Alferes na Brasília. 2261, autorizada táxi de Apache, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, rastro de altímetro no 019. Táxi, no ponto de espera, 286, com 1219. Final de 3 milhas, o Mike Chaliank, para pouso no 7. Mike Chaliank tem livre pouso no 7, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Mike Chaliank. 1288. 1288, chama Recife, 5729, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, está 3560. 3560, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Gente, aguardando, está 3560. 12. Controle Salvador, boa tarde, Bono 399, decola Sahel, Leda Bridge. 399, contato radar, subou 360. Gente, contato radar, sobe 360, Bono 399. Delta Kilo Kilo. Delta Kilo Kilo, autorizado Salvador, Itaparica, 510, decolador 17, no corredor, até o controle 120, decima 8, e o transponder 01 ou 21. Kilo, já avisou. Frequência ali. Kilo Kilo, contagiamento correto, posicionamento ETAP, torre 118, decima 6. Poderia confirmar as pessoas a bordo? Ele está na sua posição de 11 horas e 1 milha, se eu não avisto. Mantenha a separação visual via corredores, reporte rotatório visual com a 17. 35, 2, 1, 9. Para entrar no puxinho, autorizaria após a passagem da aeronave da companhia? Confirme, 5219, solicitou o selecionamento? Gente, após o da companhia, iniciar o táxi autorizado para o selecionamento, chamo todo o táxi. Depois será o seu táxi, após a nossa Salvador, boa tarde, voo no 925, paciente devolveu para a cópia Brasília. 1925, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída Arbor Elefa via Updulu 17. O controle 120, decima 8 e o transponder 5432. Eu autorizado 360, com forte distância, decola da 10 com curva direita, saída Arbor Elefa, Updulu 1208, 5432, transponder 1925. Voo 925, desenhamento correto, pronto de estacionamento. Semana. Voo 077 para o táxi, com 164 a bordo, autonomia de 4 horas, observa a caminhada. 077, autorizado o táxi via pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, reduz o altímetro 1099. Autorizado via pátio Índia. No ponto de espera da 10, 126, 109, 077, bom dia. 35241 por táxi, POB é 3939, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Serra Bravo, Charlie Fox. 35241, não fique atento ao bang da Gol, texiano, após autorizado pátio índio, ponto de espera chama torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 1099. Pátio Índia 5241. Certo. Delta, reporte 20. Está presente, está autorizado o cruzamento da final da 10, o Mike Eco Delta. No decolagem autorizado, 920 graus, 12 nós. Delta, Kilo, Kilo, táxi autorizado, chame para ingresso. próxima, 077, alinhar e manter. Delta, Kilo Kilo, livre ingresso, reporte pronto para decolagem, cabeceira 97. Pronto, 231, 947, 128, boa viagem. 208, obrigado, até volta. Delta, Kilo Kilo, torre. Na escuta, senhor, transferindo controle. Negativo, não foi autorizado a decolagem, foi autorizado alinhar e manter cabeceira 17. A autorização da torre foi reportar pronto para a decolagem, ok. Já que decolou, mantenha a proa de Itapuã e aguarda a transferência. Atenção aí, senhor, eu tinha entendido iniciar a decolagem, eu vi a decolagem da aeronave da 10, por isso eu efetuei isso, desculpa aí. Entende. Mas tenha cuidado porque eu tinha um EcoChallenge 35 em sentido contrário, ok? Se o senhor decolasse com proa do farol de Itapuã da presente, o senhor ia entrar em conflito com o mesmo. Mas agora transfere 128, Delta Kilo Kilo, até o regresso. Agradeço e desculpa aí, já. Autorizado, Mike Eco Delta, cabeceira 97, 120 graus, 12 nós. 0077, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Alinhar e manter, 5241. Sete, confirma o destino. Grupo Zulu Itaparica. Reporte para o Dabá. Já para o Dabá, tá? Salvador, o voo 1925 para full estacionamento, está no box 1. 1925, fica dentro da TR da Trip que passará a sua retaguarda após autorizado pushback estacionamento, chame para o hospital. Sente após o ATR, autorizado full estacionamento, 1925. Do 77 ao 50, 128, boa viagem. 128, bom dia, muito obrigado, no 077. Delta, estou visual, 50, direita, parte 4, frequência livre, boa tarde. E bridge. 077, contato radar, subo 360. 360, no 077. Autorizado LS. 395 autorizado LS. Controle Salvador, Indiana Primeira, está na prova da rotatória, visual com campo. 286. Indiana Primeira, foi 286. 286, Indiana Primeira. 3217, chame Recife, 1288. 1128, Ana. 1288. 1288, Recife, Augusto, 3217.